7h34 minutos. O Agni acabou de colocar o playback da música. Então, mas estava tão legal que aí eu pedi para ele ir até o final. Agora, vê se está aí, Agni. É, o nome da música é Jesus Governa a Minha Vida, mas tem dois, certo? Aí na hora que você achar, a gente toca de novo. Porque realmente tá, deve estar com o mesmo nome, não sei, né? Eu acho que ele, como está com o mesmo nome, você colocou aí o primeiro que você viu aí na frente. Mas a letra da música é muito bonita. Se não achar, a gente vai para o intervalo e coloca depois. Também não tem problema não, para a gente não perder tempo aqui, né? É, tá, é, então vamos entrar no nosso intervalo. Quando a gente volta com a música. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelan. Levando o evangelho através da música. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. 0 operadora 12 3206 4534 ou 0 operadora 12 3206 4537. Banca do Livro Espírita Allan Kardec, o seu ponto de encontro com as obras da codificação, romances espíritas e de estudos. Lá você encontra à sua disposição os livros tradicionais, como também os mais novos lançamentos dos mais variados autores. Você também pode tornar-se um sócio do Clube do Livro Espírita e receber em sua casa mensalmente os lançamentos e as novidades a preços reduzidos. Banca do Livro Espírita Allan Kardec, fica na Praça Afonso Pena, no centro da cidade. Fone 3922-9338. A melhor assistência técnica multimarcas do Vale. A Maquin conserta TVs, DVDs, videocassetes, som, filmadoras, micro-ondas, fax, calculadoras, projetores e copiadoras. Atende todas as marcas e modelos com qualidade, rapidez e garantia. Maquin, 33 anos de tradição e competência. Avenida 23 de Maio, 181 na Vila Maria, em São José. Telefones 21360400 e 21360444. Maquin, sua assistência técnica no Vale. Na Livraria Casa do Caminho, você encontra os últimos lançamentos de livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Encontra também CDs e DVDs de músicas espíritas e de meditação e relaxamento. Obras básicas das mais diversas editoras com preços especiais. A Livraria Casa do Caminho mantém promoções contínuas, com descontos de até 30% todos os livros do programa da Aliança Espírita Evangélica e livros espíritas infantis. Conheça também um bazar de artesanato que fica anexo à livraria. Livraria Casa do Caminho, Avenida Rui Barbosa, número 231 e 232, no Bela Vista. Fone 39419735. Aberta de segunda a sexta a partir das 13 horas e aos sábados, das 8 às 12 horas. Milênio Restaurante de Taubaté. Você encontra o verdadeiro sabor caseiro. Deliciosa comida caseira, self-service, distribuída em mais de 50 pratos quentes e frios. Feijoada, carne seca, tutu de feijão, frango à mineira, churrasco, assados, tortas, massas em geral, grelhados e vários tipos de saladas. No Milênio Restaurante, você poderá saborear também os mais deliciosos doces e sorvetes. Milênio Restaurante, Visconde do Rio Branco, número 409, no centro de Taubaté. Princesa dos Bordados. Produtos de cama, mesa, banhos, cortinas, tapetes e os famosos bordados de Bitinga. Pagamentos em até 3 vezes no cartão. Princesa dos Bordados. Em São José dos Campos. Na rua Francisco Rafael 242, Centro. E na Avenida Perseu 850, Jardim Satélite. Em Caçapava, rua Presidente Roosevelt, número 7, Centro. Princesa dos Bordados. Polo Hotel. Conforto e praticidade com economia. O Polo Hotel oferece apartamentos single, duplo e casal com cama box, piso frio e ducha com aquecimento central, ar-condicionado split, frigobar e TV a cabo, janelas antirruídos e mesa de trabalho. E mais, atendimento personalizado, internet, estacionamento coberto, lavanderia e room service e business center. Polo Hotel, localização privilegiada, Rua República de Israel, número 60, Jardim Oswaldo Cruz, em São José. Reservas pelo telefone 12-3876-5000.